Um ano de muita paz, muita saúde, oportunidade de emprego. Atenção, trabalhadores. O futuro e o desenvolvimento de nossa região também dependem de cada um de vocês. A empresa Kurohama Energia Limitada está com vagas de trabalho de servente para a construção de uma nova usina que fica localizada no sítio Santana. O salário por mês é no valor de R$ 1.944,80, com auxílio alimentação de R$ 580 por mês. O almoço é servido pela empresa na obra. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A empresa informa que haverá transporte privado todos os dias, saindo de Vertentes para o local do trabalho. O contrato tem duração de 4 meses. Os interessados devem enviar currículos até esta próxima sexta-feira para o endereço de e-mail recursoshumanos@kurohama.com.br. Digite recursoshumanos@kurohama.com.br. O pior programa do rádio está de volta. Começa agora na Bodega do Maguila, ou quem quer ser o endividado? O jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, se despedindo da sua temporada 2024. Estamos no último programa da temporada, uma temporada de fortes emoções. Você viu aí, Elber Nantes dominou os 5 primeiros programas, logo depois teve uma reviravolta e Yuri Rafael tomou o trono, venceu aí 2 duelos e agora está aqui de frente com um novo participante. Estou aqui, inclusive, com os dois oponentes de hoje. Do meu lado direito está ele. Como eu disse, venceu os 2 últimos programas e agora está aqui para disputar, quem sabe, o título de campeão da temporada. Ele que vem direto de Caucaia, Ceará, trabalha na área de design gráfico e é um amante do rádio, é um amante aí das moças japonesas na internet. Yuri Rafael de Oliveira, seja muito bem-vindo. Opa, Ian José Silva, para mim é um grande prazer participar desta finalíssima do Quem Quer Ser um Endividado. Eu não esperava chegar até o final dessa grande disputa, mas vamos ver aí até onde a gente vai chegar, se a gente vai se dar bem. Enfim, estou pronto aí para essa disputa aí que promete ser emocionante. Exatamente. Parafraseando o tema de abertura do reality do outro canal, tem que ir até o final se quiser vencer. E aqui no meu lado esquerdo está ele, o desafiante de hoje, ele que vem direto de Natal, Rio Grande do Norte, é um parceiro de longa data da Bodega do Maguila, direto da Web Rádio Brasil, WRB, meu amigo radialista Cleiton Costa, seja muito bem-vindo. Fala, Maguila, fala aí, Anjo Silva, que alegria, que satisfação estar participando do último programa da temporada, né? Vamos lá, vamos tentar dar o melhor aí. Exatamente. Para você que está chegando agora e não sabe como funciona o Quem Quer Ser o Endividado, eu explico. Nós temos 2 etapas. Na primeira etapa, cada participante recebe R$15 e responde a 3 perguntas. Se o participante erra a pergunta, ele perde R$5 para o seu adversário. Na segunda etapa, é o tudo ou nada, é a morte súbita. O primeiro que errar perde tudo e o adversário, além de ganhar a etapa, leva o título de campeão da temporada 2024. Então, emoção do início ao fim. Vamos agora então de cara ou coroa. Quem escolhe cara, quem escolhe coroa? Vamos quem de vai... coroa. Cleiton vai de cara, Yuri de coroa. Vamos ver aqui. 1, 2, 3... Deu coroa! Então, quem começa? Eu começo. Muito bem, Yuri Rafael, começa o nosso Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Atenção para a sua primeira pergunta. O Monumento aos Candangos está localizado em qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Ouro Preto. Letra C, Porto Seguro. Ou letra D, Brasília? Letra D de dado, nossa capital federal, Brasília. Eita, bicho, Yuri Rafael foi seco, curto e grosso na letra D, Brasília. E a resposta está... correta! O Monumento aos Candangos, né? Os fundadores aí de Brasília, os construtores da capital federal. Muito bem, continua tudo igual. Yuri Rafael, R$15. Cleiton Costa, R$15. Agora, Cleiton, muita atenção para a sua primeira pergunta dessa etapa. Que personalidade estava estampada na nota de 1.000 cruzeiros reais, lançada em 1993? Letra A, Cândido Portinari. Letra B, Anísio Teixeira. Letra C, Vital Brasil. Ou letra D, Carlos Gomes. Quem estava na nota de 1.000 cruzeiros reais? Resposta, Cleiton. Rapaz, essa era aí, eu tinha 3 anos de idade aí. Pode repetir de novo, por favor, as opções? Vamos lá. Letra A, Cândido Portinari. Letra B, Anísio Teixeira. Letra C, Vital Brasil. Ou letra D, Carlos Gomes. Vou na letra C. Letra C, Vital Brasil. Tem certeza? Tenho não, mas vamos lá. Muito bem. Cleiton Costa escolheu a letra C, Vital Brasil. E a resposta está... errada! A resposta certa era a letra B, Anísio Teixeira. Se bem que a moeda durou tão pouco tempo, né? Durou menos de um ano, não tem nem como o povo lembrar quem ficava na frente da nota. Mas agora, Cleiton Costa tem que entregar R$5 ao Yuri Rafael. Agora o placar muda. Yuri Rafael com R$20, Cleiton Costa com R$10. Agora, Yuri, atenção para sua próxima pergunta. Quantas estrelas tem o escudo do Boca Juniors? Quantas estrelas tem o escudo do Boca Juniors? Letra A, 1. Letra B, 27. Letra C, 50. Ou letra D, 69? Rapaz, olha que eu tenho. Uma camiseta do Boca Juniors, mas eu nunca fiz questão de contar quantas estrelas. Então vamos aí na, pelo chute na alternativa C. Letra C, 50. Vamos chutar. Muito bem, Yuri Rafael escolheu a letra C, 50. E a resposta está... errada! Mas o que é que está acontecendo? O último programa foi uma série de acertos, agora nós temos 2 erros em sequência. A resposta certa era a letra D, 69 estrelas. Olha aí, bicho. Uma para cada título que o Boca Juniors conquistou na sua trajetória. Muito bem, então. Agora, Yuri Rafael, você devolve R$5 ao Cleiton Costa e fica tudo como antes no quartel de Abrantes. 15 a 15. Agora, Cleiton Costa, sua próxima pergunta. Muita atenção. Qual o número máximo de pontos que pode ser marcado em uma partida de boliche? Qual o número máximo de pontos que pode ser marcado em uma partida de boliche? Letra A, 200. Letra B, 250. Letra C, 300. Ou letra D, 400? Vamos chutar aí, 200. Letra A, 200. Tem certeza? Tenho não. Muito bem, Cleiton Costa escolheu a letra A, 200. E a resposta está... errada! A resposta certa era a letra C, 300! O número máximo de pontos que pode ser marcado em todas as partidas de boliche, né? Em todas as jogadas que a pessoa tem direito, é 300 pontos! Então agora volta ao placar de antes. Você tem que entregar R$5 ao Yuri Rafael de Oliveira. R$20 pro Yuri, R$10 pro Cleiton Costa. Yuri, muita atenção para a sua última pergunta dessa primeira etapa. Bora que bora! Como se chama o profissional responsável por consertar instrumentos musicais? Letra A, virtuoso. Letra B, luthier. Letra C, mecânico musical. Ou letra D, guitarreira? Vamos lá, vamos. É, eu tô vendo que eu vou errar de novo, mas vamos aí na letra B de bola, luthier, se eu não me engano. Letra B, luthier. Tem certeza? Eu não tenho certeza, mas pode perguntar. Vamos que vamos. Muito bem, Yuri Rafael escolheu a letra B, luthier. E a resposta está... correta! Olha aí, bicho, finalmente acertou uma, hein? Continua tudo igual. R$20 pro Yuri Rafael, R$10 pro Cleiton Costa. Agora, Cleiton, muita atenção pra sua última pergunta dessa primeira etapa. Tem que acertar pelo menos essa. Vamos torcer, espere o sistema escolher uma